2012, o ajuste. Deve final LSX e reporta estabilizada. Primeiro dia, 2012. Deve passar essa frequência, mas sem problemas, vamos mudar para 19. Vou ligar pro setor puxar a orelha deles, obrigada. Obrigado. Salvador Gol no 67 para o táxi. Gol no 56, CLB, Alterna Campinas, com 0352. 2 ataques, é parte principal e Índia, ponto de espera da pista no 0, torre 1 no 18, décimo 9, 5, ajuste no 0, no 2, gol no 567. Autorizado, parte principal e Índia, ponto de espera no 0, 18, 9, 5, gol no 5. Tá 3, 1 no 97, solo. Tá escutando. Após a passagem do bonde da Goa Calda, tem livre acionamento, puxa bem coordenação aqui, pessoal, chame para táxi. Ok, você pode liberar a retaguarda, iniciando 3197. Gol 9940, decolou 01, chame o controle em 1998. 198, gol 940, obrigado. Controle, é o gol 940, boa noite. 940, boa noite. Contato radar na decolagem subão 360. Após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda Bridge. Sente Leda, Leda Bridge, voo 940. Salvador, o gol 1567. Próximo ponto 010. Mantém o ponto de espera, aguarde para ingresso e decolagem. Gol no 567. Previsão para decolagem, 4 a 5 minutos. Ok, vai manter o ponto 010. Gol no 567. Visual, agora 776. 776 da Gol completa, final torre 118.95. 118.95. Artista 3197, 119 a bordo, 3 horas e 50, alterna Campinas. Na 3197, 119 a bordo, Campinas, 3 horas e 50, confere? Confere. Dois ataques via pátio e Índia, no ponto de espera da pista 1-0, com a torre 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste 1-0-1-2, está 3-1-9-7, boa viagem. Comi 2, autorizado o táxi, ponto de espera 2-9-5, bom trabalho. 7-7-6, passando externo, baixou e salvou. Sim, Enter, continue a aproximação, informa o Cessna 510, decolando da 197 no momento, aguarde autorização de pouso, cheque baixado e travado. Voo 1776. Permaneceu aguardando, já baixou e travou. Papatango Fox Lima Charlie decolou 05, chame o controle em 119.8. Chamar o controle, bom serviço, boa noite. Boa noite, obrigado. Gol 1776, cheque o trem. Está travado. Autorizado pouso, pistão no zero, 1900 graus, 109. Pouso autorizado, gol 1776. No presente, vou em Leda. Muito obrigado, na proa de Leda, autorizado 380, é o Fox Lima Charlie. Passagem do Boeing 737-800 da companhia, autorizado alinhar e manter, gol no 567. Pode entrar na posição, alinhar e manter, gol no 776 no solo 07, libera a direita na Fox ou Eco, chama o solo em 121 no decimal 9. Obrigado. Alô Salvador, boa noite, gol 1776, livrou na Foxtrot. 1776, boa noite, prossegue táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa e Juliette para o 02, gol 1776. Autorizado decolar, 1900 graus, 109. Eu decolar em 10, gol 1976. Ali mantém no zero, tá, 3197. Mantém. Decolou 09, chame o controle em 199.8. 098, tenha boa noite, gol no 567. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, Gol no 567. Decolou, Arbor, Elefa, passa 1500. Gol no 567, direto Elefa da presente, suba ao 360, contato radar. 360, direto Elefa, Gol no 567. Charlie? Escuta. Presente pro de Bridge. Pro de Bridge, Fox Lima Charlie. Botou e você me ativou que decolou nossa frente pro Rio? Bastante. A Brasília. Ah, obrigado. Tá, 3197, autorizado a decolar, 100 graus, 099. Autorizado a decolar, dono 0, para 3197. TAN 3197, decolou a Zuno 2, chame o controle Salvador em 1, 19.8. 19.8, boa noite, obrigado. Boa noite. Controle Salvador, TAN 3197, na sua escuta. TAN 3197, boa noite, contato radar na decolagem, suba 380, perfil da Eule da Bridge. Gente, 380, TAN 3197. Autoriza da El, controle 3197. Tem o perfil, TAN 3197. Gente. Zona 97 restrito, nível de voo 360, pelo centro Recife. 360, TAN 3197. Charlie, chame Recife, 1251, alternando 1335. Pode reportar a primeira frequência novamente? 12510, alternando 1335. 1335 é a primeira frequência, 125 decimal 1, Fox de Machado. Golf Golf para o Sol, Salvador. É a Torre de Salvador, na disputa do Golf Golf Golf. Afirma, estou na escuta. 60288, voo no 567, uma boa noite. Boa. Zona 97, confirme a zona de subida. 1300 e 500. E? Mas vai aumentar um pouco agora, ficar uns 2000, 2500. Zona 97, controle. Na escuta. Informação agora, tem tráfego, a posição de 1 hora, 29 milhas, rumo sudoeste, tráfego com 260 de ground speed. O senhor da presente vai chamar o centro Recife, 1251, alternando 13395. 251, 3395, vamos procurar o tráfego, 3397. Afirmo, a torre está na escuta. Controle, o Golf, Golf, Golf, 7, posição de rebota até o parque 3, posição 5. Chame o solo em 121 no decimal 9 para tal autorização. Muito obrigado. Mudar para 121 decimal 90 a frequência do solo Salvador. Copiou, manutenção. O senhor tem que mudar para 121 decimal 90. Se o senhor tiver com dificuldade, só me informa que eu vou lhe autorizar por aqui mesmo, pela frequência da torre. Qual a sua posição? Posição 3 do pátio. Posição 3 do pátio? Pátio 1. Sim, o senhor quer ir para onde? Pátio 3, posição 3. É reboque, não é isso? Positivo, reboque. Está Está autorizado, reboque, chame liberando a frequência lá no pátio 3, posição 05. Positivo, será, muito obrigado. Até lá, manutenção, mantenha a escuta da torre permanentemente, não desliga o rádio, que em qualquer eventualidade eu tenho que lhe chamar. Positivo, muito obrigado pela atenção. 728, descendant to 2,000 feet, QNH 1012. It's cleared, ILS final report established on the localizer. Down to 2,000, 1012 on the altitude, we'll post establish on ILS, that's right, subject 672. Mother Ground, go 16213, you have information, Sierra. Go 16213, Sierra information is correct, QNH 1012. The standby for copy, for it to clearance. Standby 1613.